Informe que recebeu a informação Zulu. Salvador International Airport, information Zulu, 1845 Zulu, wind 180 degrees, 20 knots, visibility 5 kilometers, broken 1500 feet, altimeter setting 1019, transition level 045, temperature 23 degrees, rain. In the vicinity, ILS X-ray procedure. For runway 10, active runway 10, Salvador approach control 120.80, comfort tower on 118.95, ground control and clearance 121.90, taxiway Alpha closed between India and Juliet. Flock of words in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Zulu. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Zulu 1845. Zulu, vento Uno, 80 graus, 20 nós. Visibilidade 5 km. Céu nublado, 1500 pés. Ajuste de altímetro, 10.19. Nível de transição, 0.45. Temperatura, 23 graus. Chuva nas proximidades. Procedimento ILS. X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo e tráfego 121 decimal 90. Taxiway Alpha interditada entre India e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Zulu. Salvador International Airport, information Zulu, 1845 Zulu, wind 180. Controle trip 5241. Turismo Vitória da Conquista, da presente, né? Aguarde a coordenação com o Recife, o trip 5241. Mantendo a escuta, 5241. Zulu 90, solo 05, à direita, via Econ 29. Econ 29, tá 390, boa. Boa, passarinho 2231, completar alinhamento, decolagem autorizada, vento 190 graus, 16 nós, 1019 na última. Alfa, repórter da Juliette, da 3190. 925, portão 1, tá livre, Chantex. Chamarei Tac, não vejo. Direto conquista da presente 5241 no grato. Juliette na 390. Via Juliette, na 390. Portão 5, na 390. Isso é 2231, teclado 07, controle 1, 20, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Portal 022, for clearance. É Portal 022, muito boa tarde. Request clearance to Lisboa for travel 370. We have Zulu information. Boa tarde, Portal 022, stand by 1 minute, copy. Stand by, Portal 022. O 200, saída Momo, Batalha. 200 na Momo, Passaredo. Western Gol, 1755, 190 graus, 18 nós, 1019, decolagem não autorizada. Está iniciando, 1755. Action 925, 5, 3 horas e 50 minutos, com fins 1, 2, 6 a bordo. Direita Indy Alpha com temperatura 118, 9, 5, altímetro 0, 1, 9, então bom voo e boa noite. Indy Alpha, 2, 9, 5, boa noite, obrigado. Call 022, are you ready, copy? Go ahead, call 022. Call 022, clear to Lisboa, Lima Copa Patango, port level 370. Vai Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, vai Upper November 873 until Intol position. After, according flight plan route, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, Wifi Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition, Zipar transition. Spock code 5453 and control departure frequency 120.8. Lisboa, flight level 370 on Upper Zulu 10 to Natal position, then Upper November 870 to Intol, sequence by flight plan route, departure runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, Spock 5453. Frequency for departure 120.8, Portugal 022. Quebec is correct, comrade pushing start, send 11, Portugal 022. We're calling for pushback in Santa Ana, Portugal 022, obrigado. Nada. RIP 5241, chama Recife, 128, alternem 1260. Confirma, por favor. 128.8. 4. RIP 5491, desça para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, ajustado 19, reportará estabilizado. 5941. 5491. Tango Zulu, controle. Red Tango Zulu, na... Confirme sua altitude. Gente, Juliette, Tango Zulu, confirme o nível que está descendo. Para 4 mil pés, o Juliette Tango Zulu, ajuste no 019. Voo número 01, nossa identificação autorizada chegada, Bonf, desça para o nível 090 inicialmente. A idêntica, Bonf, desça para 090, coordenar o ILS. Aguarde. 208-925. Controle Salvador, boa tarde, gol 925. Gol 925, contato radar decolagem, sul para o nível de voo 360, saída Arboleda. Agora faz alerta, 925. Controle, boa tarde, seu Parro Meu, Romeu, Romeu, Recife, 150, tá com a Zulu. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Essa identificação autorizada pela da Mari, desce para o nível 050. Desce 050 da Play de Mari. Web 6720, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. Controle Passaredo 2231, solicita, se possível, voar barreiras da presente. Aguarde a coordenação com o Centro Recife, o Passaredo 2231. Aguardando a sua coordenação para voar barreiras, obrigado, Passaredo. Tando, controle localizador, trip 5495. Trip 5491 completa, chame a torre, 118, decimal 9. 1895, 5491. Olá, azul 4206. Vou confirmar a saída para Recife. Quem me chamou? 4206. Confia para Recife? Afirmativo. 4206 Recife, nível 370, está autorizado via Peruíbe 58. Decola 10, curva esquerda, na subida Pucatran São Caju. Aciona 5470, controle 120, decimal 8. Autorizado o Recife 370, Pucaracaju, 10. Curva esquerda, 540 transponder 208 controle, azul 406. Eu vi a Peruíbe 58. Só a Peruíbe 58. Correto, portão 03, chame pronto, pushback, azul 4206. Agora, visual já com campo, final baixado travado, trip 5491. Visado pouso 10, vento 190 graus, 159, 5491. E pouso, sim, 5491. Da 357, Brasília, copio 360. 3567 para Brasília, 360 está autorizado, via Peruíbe 17, decolada 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, Aciona 5463, controle 120.8. Capitão 3567, chame pronto, pushback. Reportagem. Ou o no 612 na sua identificação, autorizado chegar da MAC, deixa para o 52060. O número 2 reduza para 2509. Boa tarde, 35414, solicita autorização de tráfico Ilhéus, informação Alfa. Confirma o nível do seu estado? 140. No 5 Leos, nível 140 está autorizado via Golf 677. Cola da 10, curva direita na subida Coral. Aciona 0264, controle 120.8. Autorizado 140 Golf 677, curva decoador 10, primeira curva direita, Coral 0264, 2968. 208, o nível 140. 208, nível 140, senhor. Correto, 35415, no parque 3, chame pronto, pushback. Chama lá, quando pronto, pushback. 3415. Fala Salvador, boa tarde, o 1856, tá aqui em Cazulu, autorização Recife. 60, afirmo, copia. O 35491, tá livre até o pátio 3, posição 03 do pátio 3, fica atento ao balizador, 35491. Quente, pátio 3, do, posição 343, seu 40. 1856, Recife, nível 390, está autorizado, via Peruísque 58. Cola da 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Caju. Aciona 5462, controle 120.8. Autorizado nível 390, via Aperuísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Aru. É, 5462, transponder, 208, controle Gol 1856. Correto, boa noite, 56, chame pronto, pushback. Maravilha. No 601, irá ultrapassar o tráfego, está a 12 horas a 3 milhas, está no nível 050. Não entendi a sua instrução do 601, pode repetir? O senhor irá ultrapassar o tráfego que agora está na situação de 12 horas a 1 milha, está no nível 050. É, então, 601 está descendo por 70, aguardando por, é, instruções para prosseguir. Afirmativo. Romeu, Romeu Golf, desça para 3 mil pés, ajuste 1019, detonação para final ILS, curva à direita, proa 050. Voo 1601, vetoração para sequenciamento, direita para o 225, seu limite ao localizador. Direita 225, limite localizador, Gol 1601. Papá Romeu, Golf, tem condições de manter a presente velocidade da próxima zona? Até mais um pouco, se a senhora quiser. Tem, então está livre de restrição de velocidade. Perceptou o localizador da Aura 0, é 6720. Web 6720, completa, Arsena Torre, 1-1-2-9. Boa noite, Tazinha, obrigado. Salvador, boa tarde, Web 6720, está no localizador da 1-0. Momento, esquerda, proa 005, retorna para 2009. Esquerda, proa 005, retorna para 209, voo 6-1-3. Nossa, o tinto no 0-1-9. Positivo, portal de 6720. O Romeu, Golfo, retorna para 2009, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Eu dei o sinal e alerta para parar estabilizado, no meu gol. 601, desce para o nível 050. 050, gol no 601. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, vetoração para sequenciamento, direita, proa 230, seu limite será o localizador. Direita 230, limite do lote, Juliette, Tango, Zulu. Tudo bem, 730. 190 graus com 15 nós. A chuva na última metade da pista 0, ok? Positivo, 100 graus. Atendido 4 mil, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantenha 4 mil. Tem 4 mil. Já estou pousando, estou no final. Já estou. Gol 1601, próxima navegação, na Flor de Serra, Vitor 366, desce para 2500. Desce para 2510. Serra Vitor 366 na proa, gol no 601. O gol 1612, desça para o nível 050. Desça para o nível 050, gol no 612. Captando o lote, o Romeu Golf. Romeu Golf, completa aqui na torre, 1-1-8-9-5. Romeu Golf, 118-9-5. Romeu 2, será ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor, o gol no menos 2. Chegou no menos 2. Solo 27, libera a direita, solo 29. Direita 219, seja rápido, né? Vai pegar. tarde, Web 6720, livrou na sua escuta. Boa noite, 6720, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, portão será o 06. Na Alfa, reportará antes da Juliette para o 06, 6720. Esquerda pro 180. Esquerda 180, direto. Voo número 12, pode prosseguir na piscina? Aguarde o voo número 12 para prosseguir. Juliette, estamos do Lu, desça para 3.500. Confirme 3.500 para o Juliette, estamos do Lu. Afirmativo. Dado vento 180, 17, nós. Chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada. Informe avistando o campo. Romeu Golfo já avistando, facilidade a... Já avistando, estou a 5 milhas fora. Ok, já ciente. Continua aproximação para 1-0 e aguarde a autorização de pouso. Romeu Golfo. Vou esquerda para 140. Esquerda 140. Prono zero, operação instrumento negativo base, 180 com 16 nós, tem livre pouso da 1-0. O Romeu, Romeu Golfo. Romeu Golfo. Romeu Golfo, Romeu Golfo. Web 6720 está na alta antes da Juliette. Vai dar passagem ao Airbus 330 Portugal, está taxiando agora próximo através do portão 8. Após o tráfego ingressa via Juliette, prossegue portão 612, o F6720. Gente, dá passagem ao Airbus, depois ingressa via Juliette para 612, 6720. O voo no 612 desce para 3.000 pés, ajuste com 020. A 09 na escuta do controle informa o teto de 900 pés com 5 mil de visibilidade operando o instrumento. 567 no 10, está livre, chama o táxi. Estabilizado. Gol no 601, completa torre 118.95. 1895. Torre, boa noite, gol no 601. Serra Vitor 372, baixado e travado. Ok, informe quando visual com campo, 180 com 14, chuva leve e moderada sobre o campo. Ok, gol no 601, reportará avistando. Já tem o seu tráfego à vista, ok? Obrigado, senhor. Fez Juliette para cruzar o pátio principal, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa. Aprovado, está autorizado o localizador. Desça para 2.000 pés, tem possibilidade. 2.000 pés, autorizado INS, voo no 6.90. Juliette, Tanzulu, completa a chamada torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Juliette, Tanzulu. Juliette, Tanzulu. Na final, ILS, servidas para o externo. Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação número 2 para pouso, chuva leve a moderada, reporte visual com o campo. Positivo, moderado.